andrecedesmoral.com.br. A novinha ficou chateada, porque eu não deixei ela sentar. Diz que só tá buzenta e ela não ia tentar. Fui no aniversário dela com meu parceiro Kaique. Chegando lá foi o maior chilique. Hey! Eu disse só Kaique entra, só Kaique entra, só Kaique entra. E eu fiquei, foi na bunda. Só Kaique entra, só Kaique entra, só Kaique entra. E eu fiquei, foi na bunda. Só Kaique. Só Kaique entra, só Kaique entra. Ninguém vai entrar não, viu? Olha a paz, é isso. Júnior, Apache, Pito, Gé, Badega, Rajan, Rafael. Poxa, Biel, só Kaique entra. Eu disse só Kaique entra, só Kaique. Só Kaique entra, só Kaique entra, só Kaique entra. E eu fiquei, foi na fui. Só Kaique entra, só Kaique entra, só Kaique entra, só Kaique entra, só Kaique entra. Vamos de cima que o povo gosta, hein? A novinha ficou chateada porque eu não deixei. Eu disse que só camuceta e ela não ia. Fui no aniversário dela com meu parceiro Kaique. Chegando lá foi o maior chilique. E ela falou bem assim. Eu disse só Kaique entra, só Kaique entra, só Kaique entra. E eu fiquei bem na bunda. Só Kaique entra, só Kaique entra. Olha só que viagem. Eu disse só Kaique entra, só Kaique entra, só Kaique entra. Só Kaique entra, só Kaique entra. Ninguém vai entrar aqui não, pai que anda Dandé, Cuiuba, Ney, Sinho, Wendel, Léo do Pan, Velho Malhas, Reginaldo. Poxa, Biel, só Kaique entra. Eu disse só Kaique entra, só Kaique entra, só Kaique entra. E eu fiquei, foi na punha. Só Kaique entra, só Kaique entra, só Kaique entra. Vem! Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, entrou sua linda. Entrou, Biel. Sei como é que é.